Quando chama Recife 13325, Altana 251. 3252251, Altana 6251. Obrigado, bom dia. Azul 4177, autorizado seu ataque. Salvador, Azul 4177, contato 99, abordo 350, altera com 99350 com fim, saco direito, linha Alfa, ponte espera da 90. Pronto, altímetro 1012. Direita, linha e Alfa. Ponte espera da 90. Pronto, altímetro 1012. 977, altímetro 1012. Ponte espera da 90, 4177, a linha decola no 0, vento 110 graus, 089. A linha decola no 0, 4177. Muito bem, estacionamento, portão 4, 7749. 6749-04, autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque, 6749. Salvador, web 5898 na posição número 5, informação Foxtrot para cópia. 5898 autorizado com 340. Perdulo 16, decola da 10, primeira curva direita da Ela e da Brit. Controle 119, decimal 35, transponder 5144. Controle 11935, transponder 5144. Positivo, alternado com 5, letra 40, saída Del, letra 30, decola da 10 com curva direita, apertulou 16 até 15. Considerado controle 5144, o transponder, web 5898. Curso 98 está correto, está confirmando, é 3D. Então, por pega acionamento. Dael, letra 30, web 5898. Salvador, bom dia, web 5717 na posição 2, ciente da informação Google, da próxima cópia. 5717, Galeão autorizado, 340, perdulo 10, decola na questão 10, primeira curva direita, na Dael, Leda, Brito, controle 119, decimal 35, transponder 5143. Poderia confirmar o transponder e o controle do web 5717? É 5143, transponder 11935. Autorizado Galeão, nível 340, decola 10, Nairobi, Obdulu, 10, primeira curva à direita, saída da El, transição Leda, transponder 5143, controle 119-35, objeto 5717. Azul 4177, decolado 53, controle 11935. 0935, bom dia. Bom dia. O web 5717 é Dael, Leda Brito. Dael, Leda Brito, obrigado. Dias do 4177, contato na DAV, vigilância, sobre o 350, para 2000 Leda. 380 após 2000 Leda. Obrigado, hein, chefe. 717 na posição 2, solicito o primeiro estacionamento. 517-1702, vamos para o setor, aguarda. Aguarda, WebJet 517-17. Torre 6749, torre. Para pushback estacionamento na posição número 5, é 5898. 5898-05, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama para o táxi, 5898. Leve 6749 a torre. 6749 na escuta. Já é seu pushback? Tá. Negativo, senhora. Sim, você tem estimado para iniciar? Parece mais 5 minutos, que deu uma problema técnica aqui. Eu chamo em 5 minutos. Sim, então eu vou autorizar a nave 02 a puxar da companhia e depois você puxa. Pode, obrigado. 717-102, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Baixa rápido, 717-107. Nada, tô chegando aqui o meu agora. Solo Salvador Mike Bravo Sierra. Sierra Pacífico. Mike Bravo Sierra solicita autorização de reboque remota 14 até o ping 3, número 3. Gente, pode iniciar o reboque e reportar no traverso 05. Ok. Bravo Sierra. O tráfego Serra copiou, tem o tráfego que está puxando no setor 1 do pátio, o senhor tem que reportar através do 05. Ok, informar o trajeto na direção da ponte 5, né? Afirmativo. Agora prontos para o táxi web 5898 com 136 a bordo, 3 horas e 30, alternando o Galeão. É 139 a bordo? 133. 133. Gente, o 5898 vai seguir o tráfego da companhia, táxi 41, Índia Alfa, ponte estrada da 10 Torre. Hoje, ponte estrada da 10 chama pronto, altímetro no 0 e no 2. Positivo, 41, Índia Alfa, ponto autorizado atrás do. Tráfego da companhia, web 5898 no ponto de espera 1895. Web 5797 está com 141 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna com está pronto para o táxi. 517, taxa autorizado. Índia Alfa, chama pronto, ponte espera, altímetro 0 no 2. Índia Alfa, ponte espera, 717. Para o pushback, o objeto de 749. Assim que o tráfego da companhia livrar a retaguarda, autorizado, chama táxi. Ok, obrigado. 717, pronto, espera. Dispatch 17, a linha decola, pistão 90, vento 120 graus, 089. A linha decola, o objeto 717. Pronto, Edson, 5898, assim que o tráfego da companhia iniciar a rolagem, já iniciou, a linha mantém. A linha mantém, Edson, 5898. Controle 19935. 19935, bom dia, senhorita Web 5717. Dia. Yeah. Olá, Salvador, bom dia, Web 5717, passa 1800. Web 5717, bom dia, contato radar, vigilância, Sosa 340, após o direto Leda. Direto Leda, Web 5717. Obrigado. Decolagem autorizada no 0, vento 120 graus, 079. Decolagem autorizada, web, 5898. Para o táxi objeto 6749, o POV de 143, autonomia de 3 horas e 50, alternando Galeão. 649, táxi autorizado, bate 1 no Índia Alfa, ponte espera 10, chama pronta, altímetro 012. Autorizado de Alfa, chamando o ponto de espera, 1012, 67549. Controle 1935, controle 1935, AB5498. Controle Salvador, muito bom dia, AB5898, decolou de Salvador, cruzando 1700 pés. AB5898, contato radar regular, subiu 340 após 2000 letras. 340, em ascensão após o desvio, Leda, web 5898. Alô, Salvador, Mike Bravo, né? Ingressa no espaço 1, no portão 05, reporta térmica. Positivo, portão 03. Gente, a porta térmica. Só. Nove, ele decola no 0, 0, 1, 0 graus, 0. Além de decola, 1,749. Confirme pro direita da presente pro web 5898. Confirmo. 5898. Positivo, proa de Leda, web 5898.